de interatividade com a comunicação. Entra no ar ZYK 350, 1380 kHz. A Rádio Cultura, o canal da comunidade. Tapera, Alto Jacuí, Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores do Sul, bom dia. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos de toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos os que se aproximarem de mim sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Nasce um novo dia, cheio de esperança, fé e otimismo. Bom dia da cultura. Bom dia da cultura, povo, início do novo dia. É, a gente agora pontualmente 5 da manhã. Então, nós estamos chegando aqui na cultura com o programa bom dia amanhã de sábado, né? Ah, o pessoal pode estar estranhando, como está muito aqui, mas é época de férias, os colegas também merecem descansar um pouco, né? Então o sol acaba sobrando pra gente. Vamos lá, então. Portanto, sábado 16 do mês de janeiro de 2021, nós vamos ficar juntinho lá na festa da manhã de hoje. Tocando muita música, depois das 7 nós temos um monte de informativos para trazer para os ouvintes aqui da música. Então nós vamos começar com essa música bonita aqui no nosso dia da cultura do São Carlos Patinho, Sombra do Desengano. Amanhã 5 minutos, temperatura 22.5, 70% é um dado relativo do ar, lá no site do Correio do Povo diz que é um serviço temporário, durante o dia, né? Chuva forte, vento e granizo, tudo se coloca lá em cheio, né? Pois é, gente, vamos ver aquela coletânea do Tomito de novo. Começando com a cana verde.